com canto concreto pra balançar o coreto. É claro que eu quero o clarão da lua. É claro que eu quero o branco e preto. Preciso, precisamos da verdade nua e crua. Mas não vou emendar vosso soneto. Bato com canto concreto pra balançar o coreto. Por enquanto, nosso canto é entre quatro paredes. Como se fosse pecado, como se fosse mortal. Segredo humano pro fundo das redes. Descendo a hora em que a aurora for geral. Por enquanto estou crucificado e varado. Pela lança que não cansa de ferir. Mas neste barco oeste, nordeste, sul, falo cifrado. Relhão bandidos, bang, é hora de fugir. Mas quando canto for tão natural como o ato de amar, comandado, inspirado pela vez, a voz dos sentidos. Virgem Maria, dama do meu cabaré, quero gozar toda noite sobre tus peitos dormir. Quem deixar a mocidade louca. Mas naquela loucura que aventura a estrada e a estrela do amanhã. E aquela felicidade, arma quente, quem haverá que aguente tanta mudez sem perder a saúde. A palavra era um dom, era bom, era conosco, era uma vez. Felicidade, arma quente, com coisa quente que eu brinco. Tem dirigir, né, Betechá? Anjo 45. É qualquer coisa, meu irmão, mas use o berro e o coração, que a vida vem no fim do mês. Felicidade, arma quente, com coisa quente que eu brinco. Tem dirigir, né, Betechá? Anjo 45. É qualquer coisa, meu irmão, mas use o berro e o coração, que a vida vem no coisa quente que eu brinco. Tigris e Mebre de Chaves, Anjo 45. Pra qualquer coisa, meu irmão, mas use o berro e o coração, que a vida vem.